Eu era um paciente em crise em fase terminal, um Don Quixote enfrentando o mundo atual. Tinha forças, mas resistiria quanto tempo? Parecia acelerado, meu redor andava lento. Minhas crenças, minhas loucuras, minha forma de pensar. Dog é humano, mas nessa não posso falhar. E vi a festa fúnebre televisiva promovida, que dia a dia, minha sua vida. Tudo parecia uma carta sem resposta. Cada cena que eu gravava, não, essa cena corta. Esse grupo, aquele grupo, qual que eu lanço? Tem que ter moral e garra pra entrar na só balanço. Recorri aos livros, artigos, aos textos, à leitura, procurando uma palavra, sinceridade na gravura. Andei e conversei com vários moradores, artistas, ativistas, autores, grandes atores. Acesso às cadeias, o crime suas veias, o sistema podre impune tecendo suas teias. E prossegui a minha triste longa caminhada. Tudo vejo, não entendo, logo eu não sei de nada. Golpeado, alienado, furioso e sem resposta. Descrição do cobrador que bate a sua porta. Ele tem, eu tenho a cor da pele definida. Ele traz na sua mente o trauma da mordida. O ódio como herança, embaça o pensamento. O punho violento, imã que atrai o sofrimento. Mas esse cobertor não evitava o frio. Tudo e todos mexiam com meu brio. Até que uma viagem mudou a minha história. Relembrada, musicado que ficou na memória. Cada qual, seu teor, seu valor, seu teste. Malcolm X foi a Mac Gog ao Nordeste. Malcolm X foi a Mac Gog ao Nordeste. Malcolm X foi a Mac Gog ao Nordeste. Malcolm X foi a Mac Gog ao Nordeste. Malcolm X foi a Mac Gog ao Nordeste. Vagou por subempregos, drogas, morou na prisão. A trajetória que queriam os comandantes da nação, mas conheceu o que precisava pra manter a mente sã. Desafiando o tio Sam, se converteu ao Islã. Malcolm X expressou a fúria de milhões, e nos templos, no seu tempo, reunia multidões. Experimentou racismo desde o seu nascimento. Revidou e foi chamado de homem violento, o mais raivoso da América, América, América. O despertador da negritude periférica. Hoje, agora, é hora de ser feliz. E negros irados baixavam por direitos civis. Contra todo e qualquer ato hostil, trabalho servil. Num país tão racista quanto o Brasil. Mas quem dá nome aos porcos é um ser perigoso, principalmente quando o porco é alguém famoso. Antes de partir pra eternidade, Malcolm foi a Meca e voltou trazendo novidades. Que o demônio não tinha cor branca nem olhos azuis. E que o sistema é quem alimentava o homem de capuz. Disse: estarei com qualquer um, não importa sua cor, desde que queira mudar a rotina de horror de guerra que dilacera e impera no planeta. O inimigo geralmente usa gravata e caneta. Salve-se quem puder, Dexter assim que é. Marcha ré no povo é o que o sistema quer. De bonde há anos pelos quatro cantos do interior. Mandela brasileiro é você, amigo, com letras conscientes. Ao título faz jus de um país onde a Coca-Cola comprou Jesus. A notícia é forte, soube no balcão da lanchonete. Malcolm X foi a Mac Gog ao Nordeste. Malcolm X foi a Mac Gog ao Nordeste. Malcolm X foi a Mac Gog ao Nordeste. Malcolm X foi a Mac Gog ao Nordeste. Malcolm X foi a Mac Gog ao Nordeste. Em cada esquina tem um monstro. Em cada beco tem um monstro. Em construção, como um prédio inacabado, rebelião. Vários estão amotinados nas favelas, nas quebradas, nos presídios, nas escolas, nos seus lares, nos abrigos. Eu tenho um sonho, vivo um pesadelo, indecifrável, um formulário sem modelo. Quem acredita, desafia, sempre alcança. E enfim, chega ao fim a sede de vingança. Nas coisas mais simples, uma grande lição. Essa frase li no para-choque de um caminhão. Aconteceu comigo, amigo, algo semelhante ao ocorrido com um nobre militante. Filhos de nordestinos, chegamos a Brasília. Destino, ruas de terra, periferia. Com o passar do tempo vieram as conquistas. Casa melhor, emprego, assalto na pista. Mas aí, a minha melhoria não significou a dos outros. Não vou esquecer minha origem e nem deixar meu posto. Fiz do rap minha denúncia, dei nome aos porcos. Provei que a periferia é muito mais que amontoar corpos. E se incomodou ao sistema opressor. Escrevi fogo no pavio, a Ruda me ligou. Infelizmente, justamente foi eleito novamente. O povo realmente esquece bem rapidamente. Uma frase dele não me faz parar de refletir. Dito após ele mentir. O hip hop é um trem no tubo pra ser locomotiva. 4.1 turbinado, sou eu, Gok nativa. Bateu um baixo astral, quase desisti. um grande desrespeito, muita coisa vi ouvir. Até que uma viagem me trouxe de volta à vida. Renasceu das cinzas o bom e velho GOG das antigas. Uma legião movida pela força de vontade, pela sede de mudança e criatividade. O Brasil de norte a sul é força de verdade. Música é universal, mas tem que ter identidade. Você é o que você pensa, não o que você veste. Malcolm X foi a Mecca e GOG ao Nordeste. Malcolm X foi a Mecca, GOG ao Nordeste. Malcolm X foi a Mecca, GOG ao Nordeste. Malcolm X foi a Mecca, GOG ao Nordeste. Malcolm X foi a Mecca, GOG ao Nordeste. Malcolm X foi a Mecca, GOG ao Nordeste. Malcolm X foi a Mecca, GOG ao Nordeste. Malcolm X foi a Mecca, GOG ao Nordeste. Malcolm X foi a Mecca, GOG ao Nordeste. Negros, negras, negros, negras, negros, negros, negros, negros.